Uma mulher ajudou a salvar um coala que estava machucado. Estima-se que 350 coalas tenham morrido. Para a região metropolitana de Vitória. 25 graus, hoje também, e amanhã os termômetros não passam dos 27. Uma vida cheia de experiências. Shows, cinemas, restaurantes, tudo com desconto, né?